E essas coisas acontecem por falta por falta de uma política pública e por falta de entendimento das próprias pessoas, dos proprietários, de quanto isso é importante. E que isso pode, inclusive, valorizar o imóvel dele. Porque parece que não se tem amor à história de Foz do Iguaçu. Não é só uma questão assim, o que as pessoas acham? O que normalmente um proprietário de uma residência histórica acha? Ah, o Estado vai tomar a casa de mim. Não vai. Pelo contrário, a única coisa que ele não pode fazer é demolir a casa, é fazer esse processo, mas ele pode vender, desde que se mantenha o patrimônio preservado. Que a partir do tombamento tem todo um apoio. A proposta dessa da casa do Harishin, que é transformá-la num museu fotográfico da cidade. É a ideia que os alunos de arquitetura tiveram. E que pode ser uma boa ideia, desde que o Estado assuma, desde que o município consiga primeiro implementar o conselho. Ou seja, se o município conseguir implementar o conselho, esse conselho vai avaliar o que é importante ser preservado e o que não é importante. E vai debater com os proprietários, vai discutir, não existe imposição, temos que tomar, ninguém vai tomar casa de ninguém. Mas que precisamos entender que o município precisa ter a sua história preservada. Isso, como você falou, pode ser um atrativo turístico, pode ser um atrativo cultural para a nossa cidade. É, para que Foz não fixe assim as suas as visitas turísticas, as cataratas e Itaipu, aquele ciclo, aquele nicho ali que nós temos hoje, que é cataratas, Itaipu, o templo budista, mas que tem, mostrar que Foz tem uma história também além das cataratas. O nosso centro aqui, onde está localizado hoje a prefeitura, a biblioteca, nós já inclusive apresentamos uma vez na Câmara uma proposta de debate daquele centro ali, que a prefeitura também é um prédio histórico onde está localizada a prefeitura, apesar dele estar todo remendado, todo foi feito vários puxadinhos nele, vários governos fizeram isso. Outra falta de cuidado com o prédio original. Mas é possível resgatar a essência do prédio. Todos os municípios que implantaram políticas de preservação do patrimônio histórico, ele parte de um trabalho de resgate da arquitetura original, do que dá para se resolver da arquitetura original. Nós estamos falando de uma região onde está localizada também a casa do Harishin, o projeto do município é tirar a prefeitura dali e levar lá para o projeto do centro cívico. Ou seja, isso sendo feito, o que vai virar esse centro nosso? Ele poderia perfeitamente ser um centro cultural. Nós temos ali o prédio da biblioteca, nós temos o prédio da prefeitura, nós temos a antiga Câmara de Vereadores, onde funciona hoje a Procuradoria do Município. Nós temos do lado de cá da JK, do lado direito da JK ali, na entrada da JK, aquele prédio onde está o Provopar, onde já funcionou, onde está o Correio, onde está a Agência de Rendas, que poderia ser feito um estudo para transformar ali numa área de preservação do patrimônio histórico. Agora, de novo eu insisto, a tese nossa é que o município precisa implantar o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico. É só através do Conselho que esse debate pode ser feito. Nós conseguimos o Conselho de Cultura, que debate as políticas gerais de cultura, mas não conseguimos o Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, que é um conselho técnico, que tem que debater tecnicamente essas questões e decidir o que o município deve preservar ou não deve. Que é um privilégio, né? Numa área central, uma cidade como Foz do Iguaçu, na área central dela, ter tantos prédios históricos que poderiam servir, como já falamos aqui, reiteramos, servir de atrativo turístico. E servir de dizer para as pessoas que dizem que Foz do Iguaçu não tem história, que Foz do Iguaçu tem história. Tem história, sim. Falta resgatar essa história. Falta resgatar essa história. E tem história histórias muito interessantes a serem contadas. E nós poderíamos transformar isso, como você diz, num atrativo para o município. Vereador, aqui rapidinho, eu sei que você já tem outro compromisso marcado, mas eu quero... O que nós podemos ter hoje? Qual é a referência que se tem de Harishin, que hoje aqui em Foz do Iguaçu só falta? O que nós podemos ainda ter de resquício desse fotógrafo? Existe as fotos que o município usa, inclusive da divulgação de sua história. Boa parte desse material está preservado. Você tem material na biblioteca, você tem material copiado, que foram, de alguma maneira, as pessoas foram copiando e foram guardando. Outras pessoas já fizeram esses levantamentos na cidade, isso pode ser buscado. Mas, assim, nós só vamos conseguir juntar tudo isso se tiver um local para colocar. Por isso a ideia de abrir o debate sobre a preservação da casa. Os alunos da UDC, os alunos de arquitetura, fizeram um protocolo também na Secretaria de Estado da Cultura. Porque existe um Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico. Então nós estamos aguardando agora que o Conselho Estadual nos dê um retorno, nos dê uma posição sobre se aceita. Porque se o município não consegue desenvolver uma política, então nós estamos pedindo a interferência do governo do Estado. Porque o Estado tem, o Estado do Paraná tem projetos muito interessantes na área de preservação do patrimônio histórico, mas ele está restrito a Lapa, Curitiba, algumas regiões do litoral. E não chega aqui para o nosso oeste, porque o nosso oeste parece que é muito longe da capital, né? Então, e tanto é que a informação que nos deram é que era a primeira vez que a cidade de Foz do Iguaçu protocolava um projeto para ser analisado pelo Conselho Estadual do Patrimônio Histórico do município. Vamos aguardar o resultado dessa avaliação, mas cobrado do governo municipal que aplique a Lei 1500. A Lei 1500 é a lei que implanta o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico do município. Para avaliar todos os outros prédios, todas as outras áreas, existem, segundo levantamento feito por alunos de arquitetura, cerca de 70 prédios do município de Foz do Iguaçu em condições de serem preservados, com importância histórica. Então, ou seja, nós precisamos urgentemente desse conselho. Isso era muito mais há 4, 5 anos atrás. Nós estamos uma cidade de 100 anos, parece que é muito, mas são só 70 prédios. Então não é tão, não é aquela tão coisa que se imagina que a gente propaga, né? E alguns não tão antigos assim, sabe? Nós estamos falando de que tem algum tipo de importância histórica, assim, 30 anos, 40 anos, 50 anos, com a idade do município é essa casa. É verdade. O senhor apresentou esse requerimento, né? Como é que está o andamento agora, vereador? Agora a prefeitura tem 30 dias para responder, para se posicionar. Não é o primeiro requerimento que eu apresento sobre essa questão da Lei 1500. Nós já apresentamos dois requerimentos no governo passado. A prefeitura disse que, no governo anterior, disse que ia implantar, o conselho não implantou. Esse, no início desse ano, já fizemos o mesmo requerimento. Também de implantação do conselho. Porque se o conselho tivesse implantado, essas coisas, esse debate todo iria para o conselho. E aí o conselho ficaria mais fácil. Você tem um local para fazer o debate. Centraliza, né? Tem um local para fazer o debate e um local técnico que vai estudar. É realmente importante a casa? É realmente é importante para a cidade ter um projeto como esse? São perguntas que as pessoas que estudam a área vão responder. Vão responder melhor do que nós todos. Nós temos uma visão geral assim, de que é importante. Mas do ponto de vista histórico do estudo técnico, quem teria que fazer é o conselho. E o que eu sempre saliento é que nós temos a lei foi feita, e uma lei que está há 22 anos, ela continua válida e o município não cumpre. E aí o povo diz, mas é culpa do governo tal. É culpa de todos os governos que passaram pelo município e também do atual. Então você vai somando uma... Ou seja, quem não tomar providência, alguém precisa tomar providência. Esperamos que o novo governo aí acorde e diz, olha, temos condições, existe a lei, basta convocar as entidades. No final do governo passado, chegou a ser feito um processo de convocação das entidades, aí terminou o período, terminou o mandato e não conseguiram concluir. Então, talvez seja resgatar aquelas correspondências que foram feitas pela Fundação Cultural no ano passado, e retomar o processo de convocação das entidades e instalar o conselho. Basta um decreto do prefeito que instala o conselho. Esperamos, então, que o centenário de Foz do Iguaçu seja comemorado em grande estilo, como se espera mesmo, principalmente resgatando a história de Foz do Iguaçu. Criando as condições para que esse resgate aconteça. Nós não vamos conseguir resgatar a história de Foz do Iguaçu em 8 meses. Não temos a ilusão de fazer isso. Mas se conseguirmos, como eu disse, implantar o conselho e iniciar um trabalho de resgate, já é uma vitória importantíssima pelo aniversário dos 100 anos da cidade. Que bom que que teve alguém já, além do senhor, além das pessoas que já têm esse contato para fazer, que tem, os estudantes de arquitetura têm também enxergado na cidade, né, esse potencial de fazer esse resgate. Esse pessoal de arquitetura tem feito um trabalho interessante, que o município precisa aprender a usar mais. sabe? Tem vários alunos de arquitetura fazendo estudos interessantes da cidade, assim como dos outros cursos da área dos outros cursos superiores que tem no município. Nós somos hoje uma cidade quase universitária, uma cidade com vários cursos, com a implantação da Unila e com todos os processos em andamento. Nós estamos caminhando para ser um polo universitário e que os governos municipais precisam utilizar mais isso. Precisam olhar um pouco para o que está sendo feito nos bancos escolares, nos bancos das faculdades, das universidades. Tem muita gente fazendo estudos muito interessantes. Esse é só um deles. Tá certo. Nós ficamos na expectativa, então, vereador, para que o seu projeto de remissão consiga sair do papel e, como já dissemos antes, nós possamos chegar ao centenário de Foz do Iguaçu comemorando, inaugurando a nova residência do Harry Schink. Vamos continuar cobrando isso e vamos tentar chamar mais pessoas para que nos ajude a fazer a pressão política necessária para que um projeto como esse saia do papel. Tá certo. Obrigado, então, deputado. Vereador. Nos continua. Já estou preconizando agora. Vamos aguardar, então, que o senhor nos mantenha informado, então, a respeito disso, para que nós, em breve, possamos ir lá e ter esse local de resgate da história de Foz do Iguaçu, resgatar essas fotos, né, que Foz do Iguaçu merece. Assim que a prefeitura responder, nós vamos divulgar, vamos aguardar aí o prazo normal. Tem um prazo? Tem um prazo de 30 dias. A prefeitura tem um prazo de 30 dias para responder se tem interesse ou não tem, ou se vai. O requerimento não obriga a prefeitura a fazer. Às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa diz, fizemos um projeto, nós fizemos a proposta. A execução, ela é única e exclusiva do município, do Poder Executivo. Então a prefeitura tem um prazo, mas ela é obrigada a responder se vai fazer ou se não fazer, e se vai fazer, como é que vai ser feito. Eles já aventaram a possibilidade de... Nós ainda não conversamos com a direção da Fundação Cultural sobre o tema. Nós fizemos o requerimento, vamos aguardar eles receberem o requerimento e vamos procurar pessoalmente a direção da Fundação Cultural para já ir adiantando um debate sobre o tema. E também vamos aguardar nesse período, que também é mais ou menos o mesmo prazo, para o governo do estado responder o requerimento que foi feito pelos alunos de arquitetura ao Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Histórico. Tá certo, então. Obrigado, vereador Newton Bobato. Conversei aqui com o Newton Bobato, que apresentou o requerimento pedindo o tombamento do patrimônio histórico do município, da casa do Harry Schink, dos primeiros fotógrafos registrando a história de Foz do Iguaçu. Obrigado, Cris. Eu que agradeço o espaço e é com esse, com a imprensa cobrindo esse tipo de proposta que nós vamos conseguir conscientizar a população e o próprio governo da importância da implantação de projetos como esse. Obrigado.